Fest Saudade 2020, original. Sábado 7 de março na FIA Show, reunindo as maiores e melhores aparelhagens de saudade em um só evento. Pop Saudade 3D, Sideral Digital, o som do amor. Luxuosa Carroça da Saudade, Príncipe Negro Retrô, Siqueirão, Pássaro Fênix, Lendário Rubi Saudade, juntos em um mega evento, com 12 horas de duração, início 5 da tarde até as 7 da noite, portaria liberada e carteirinhas de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Ninguém vai ficar de fora desse duelo nostálgico e inesquecível de saudade. Sábado 7 de março na Via Show. Fest Saudade 2020, original. No final, você escolhe o vencedor. Novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. Você jamais viu o passado e o futuro. A explosão do amor, sou como uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, Pop, acende o meu estupim. Segura! Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é... Vamos lá, família! Pense em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pop, pensa em mim. Pop, oh my love. Yes, yes, yes. Eu venho das cordeiras. Já abraçar por aqui, já minhas bobetes. Chegando junto com a gente pra curtir essa viagem aqui no Curu Chamar. Muito carinho. Só começando. Pra explodir na tua paz. Segura. Você é fogo, eu sou paixão. No estupim do coração. Pensa em mim. Pensa em mim. Oh my love, yes, yes, yes. Pense em mim. Oh my love, yes, yes, yes. Você é linda no namoro. Você é linda no namoro. Começar assim no Guru Xamã. Só queria saber se estás feliz. Segura! Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. Pop Saudade. A gente brigou. Pop Saudade. E eu te perdi. Não te esqueci. Pop Saudade. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. E aí? Você foi o... Já abraçar meu parceiro Diogo da Triton. Já por aqui com a gente pra curtir o show no Pop. Fala, Diogo. Você foi o meu... Esse é fechado com o Pretinho, meu irmão. Oh! Vivante DJ Dalton, Pretinho da Saudade. Faz tempo que eu não vejo mais você. E é o Pop! Só queria saber se estás feliz. Saudade. A gente brigou e eu te perdi. E o tempo? O tempo passou, mas não te esqueci. Segura, garoto! Quando flor Bora, Rose. Vai! Meu bem, eu te amo. E é o Pop! Quando acontecer, mais logo florescer. Pop! Pop. Pela vida normal, e meu amigo legal, o Pretinho. Tudo que toca, só me resta dizer. Meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal, e é certo e coisa e tal. Chama na chata bem, meus velhos guardas chegando junto. Rivaldo Pop, Preto Pop. Já pra viajar aqui no Curuxamã. Bora! Tá só começando! Só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Pretinho da saudade. Acho que agora tudo já passou. Pop saudade. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Segura-se! Nós dissemos adeus. Para o amor. Para o amor. Amiga Carmen e a Kelly chegando junto. Bora! A ladrão! Eu não pensei que fosse terminar. Assis Produções, CDs ao vivo. Mas por um dia acabou. Tá gravando? Acho que agora tudo já passou. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Oi. Hoje Preto, o rival do Pop Tonar. Vamos lá! Nós dissemos adeus. Da nossa lua de mel e o papel que você me fez. Pop! Eu não me esqueço, não houve lua de mel. Aí você me deixou! Você me deixou lá na TF, sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora! Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Rivaldo Pop, no Pop Saudade 3D. Sou eu, sou eu, sou eu. Que o comandante já tá na área. Ele, amiga Kelly, pra viajar. Segura! Aqui. Pop! A gente vai só começando a apresentação do Pop Saudade. Hoje, aqui no São Francisco, no Curuçabá. E é claro que você é o nosso convidado pra chegar junto, pra curtir. E onda tá só começando por aqui. Ainda me lembro da nossa lua de mel. 3D e o papel que você. você me fez. Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Dá-lhe, Popete! Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar. Saudade no pop. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei. Segura! A saia cada vez mais minha subia a minha tensão. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. O pretinho. Aquele beijo que eu te dei. Dalton. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. E um beijo! Aquele beijo que eu te dei. Ei, Curuxambé! Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele... Segura, meu pop! Linda! E o seu corpo quente. Ai. Quando abracei, senti estremecer. E a gente vai só começando os trabalhos. Pop Saudade, São Francisco no Curuxambá. Linda, segura. Como a madrugada, ela me olhava. Olha, Artêbia. Querendo falar. Negra. Como a. Meu parceiro Ronaldão no frigorífico tá na área. Olha, negão. Linda, o negão no pretinho tá na área. Gleice de Bragança, mas sou considerado aqui no Pop Saudade, hein? Só começando! Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Pop Saudade. Vem. Bora viajar no Curuçaba! Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga, DJ Dalton, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a Ronaldo mais do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Só se for de amor, bora! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. Vamos lá, família! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. Deixa pra lá, deixa pra lá. De amor, amor. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Eu sou do Pop Saudade, seu trio da humildade. Hoje, para comandar as emoções aqui no São Francisco, no Curuçaba. E você é o nosso convidado especial para chegar junto, para curtir. E o Pretinho vai dando só a primeira bicuda de hoje, meu irmão. Faça dessa noite a mais linda, para que eu nunca possa esquecer que eu vou. Ladrão pra lá. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Ah, tu quer morrer? Morrer. Já se for de amor aqui no Pop. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije e me toque. Segura, garoto! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Pop! Minha vida é uma rotina. Vamos lá, família! Eu não quero mais brincar. Aí você cresceu, né, meu amor? Não sou mais uma menina. Ô vício desgraçado, hein? 80 dias ou mais. Show no Pop, São Francisco no Curuçaba. E você é o nosso convidado pra curtir, pra vir viajar. E a máquina do tempo! Estou cansada de esperar que alguma coisa. A super máquina do tempo. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. 3D. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Ei, mulher! Não sou mais uma menina. Amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar. Aí tu é bom, né, covarde? Coração, porque te amo, eu te amo. E eu? Eu adoro você, porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Até a tia do churrasquinho. Eu te amo, não consigo te esquecer. Bora, meu patrão Diogo, duvido. Não é mais nós? Muito amor eu tenho. Amiga Josi por ali também curtindo, só de boa. Já pra viajar aqui no Pop Saudade. Mas por favor não diga. Futebol. Eu não desejo ganhar o seu coração. Segundo. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Vai tocando assim no pop. A loucura samba. Bora viajando com o Pretinho. Vai. Oi. Bilhete perfumado. Vai. Dalton. Ao encontro dela. Saudade. Vai dizer só pra ela. Pop. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Oh, bilhete. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Bora viajando! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Te beijo e te curo. Empresário Diogo Saudade da Triton, tá por aqui com a gente, nos dando prazer da visita pra curtir. Essa é fechado com os DJs do Pop Saudade, meu irmão. Vamos lá! Há momentos no tempo em que paro e penso. E não! Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Aproveitar os momentos. saudade. Saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Pop! Não voltar agora, de saudade vou morrer. Meu parceiro preto é a Carmen, Rivaldo Pop e a Kelly. Distante, os velha guarda do Pop por aqui. Escrevo pra você dizendo assim: oi! Eu vou despresso, meu amor. 3D. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Bora viajar, São Francisco! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. E é só a primeira bicuda de hoje, meu pretinho. Vamos embora sim! Saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade. Assis Produções, CDs ao vivo. Isso quando estou distante. Escrevo pra você. Deixa eu abraçar também meu parceiro Carlinho e amiga Simone da Barraca do Vero Peso. Sim. Os casal sempre curtindo o CD do Pop Saudade. Sim. E o Pretinho. Sim. Alô Simone, sim. Alô Carlinho. Sim. Um abraço pro Pretinho, meu irmão. Sim. Bora pra cima, Assis Produções. Não me abandono. Ronaldão e a Gleice, só de boa. Vai. Sou capaz de enlouquecer. Dalton. Eu não vivo sem você. Minha Chopete por aqui também, já na área. Onde tem Pop Saudade, tem sempre uma Popete por aqui. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Ei, Cacá. Te amo. Me ligou. Te amo. Segura! Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador. É tão lindo o amor. Deixa eu abraçar meu parceiro Franco. Esse considerado do pretinho, bora Franco! Parece. Pra viajar aqui no Pop Saudade, hein, meu irmão? Feito só de paz e luz. E eu vivo sem te ver. Ô, oh, Flaviana. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. São Francisco do Curuçaba. Saudade. E a gente faz. Parece foi feito só de paz um minuto. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Eu estava em casa sentado com meu violão, quando chegou uma cigana e leu minha mão. Saudade no cruzamento. E falou meio nervosa, querendo me iludir. 3D. Não sei por que a cigana mentiu para mim. Cigana, por que mentiste pra mim? Você é o cara. Ou será que você não gosta de mim? O que a cigana falou não quis acreditar. A pessoa quem tanto eu amo ia voltar. Nome certinho, Dalton. Fiquei na maior solidão. Meu parceiro, patrão Diogo Saudade, da Triton. Bora, Diogo, bora pra cima, garoto. Vai! Ô cigana, por que mentiste pra mim? E é o Pop no São Francisco. Ou será que você não gosta de mim? A louco do samba! DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Começando São Francisco no Curuçaba. E a família Pop vai invadindo pra curtir. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim. 3D. Como você é. Vamos lá, família. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. Viaja no Pop. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Pretinho da Saudade. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Bora, Josi, viaja. Eu amo você. Via Pop. Pop. Ser feliz. Oi. E fazer os teus desejos. Deixa o covarde, não chega aí, primo, rapidola. Beijos. E ser muito DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar. O parceiro Valdo Ave de Castanhal tá por aqui com a gente, chegando junto pra curtir. Outra... aqui no Curuxambá. Um abraço, Bradinho, valeu! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. Alô, São Francisco! As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Amiga Márcia Fantástica, chegando junto com a gente no circuito pra viajar. Bora, Márcia! Mais um CD pro Rivaldo curtir. Alô, Rivaldo! Segura, garoto! Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Deixa eu abraçar o parceiro Reginaldo, Negão, amiga Tati, Aline, parceiro Reinaldo, Luiz Twister, os bagaceiros de luxo, já por aqui com a gente pra viajar. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Noite de noite eu sonhei com você. E é pop! Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Ai. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo. Assis Produções, CDs ao vivo. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Eu sei que... Ronaldo do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Você me ama. E o Pretinho fechado com esse casal, sabe que é nós. Dia 8 de fevereiro, Casarão, em Bragança. Pop Saudade. Vamos fazer, romper mais uma fronteira. Vamos lá! Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou... Prepara o caranguejo que eu vou lá, hein? O seu carinho sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. E o pop, é o pop! Não, não, não, não quero mais saber de você. Bora viajar no Curuçambá! Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Mas o tempo é resposta pra tudo na vida. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Olha o que ela fez! Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. E é o pop no Curuçambá! Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Pop! Um dia dia você vai se arrepender do que fez. 3D. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer, podes crer, podes crer, podes crer. Deixa eu abraçar também meu parceiro Franco e a Flaviana, esse casal considerado do Pretinho, aqui no Pop Saudade, hein, meu irmão? Vamos lá! Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Por que não trouxeram a Anny? Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Ô, mulher! Me enganou, me enganou, me enganou. Sou o tipo de homem que açoita a mulher. Alô, porcaria! Meu açoite só se faz presente se ela quiser. 3D. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se... É pedrada em cima de pedra. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ai. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Ai. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Pop Saudade. É gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Vamos lá, família! Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Tá esperto. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Aí o Rivaldo fala assim, Pretinho! Eu sou seu fã. Sabe que não? Saudade hoje, estádio de São Francisco, aqui no Curuçambá, pra você curtir viajar na máquina do tempo. Ah, é gostoso demais esse... Amanhã, domingo, tem Pop Saudade no Pato Macho em Marituba, nosso clube da saudade. E até 18 horas, ingresso R$5. Vamos lá! Se a emoção bater forte, e cerveja 3 por 5 a festa toda. Te segura! Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom. Não acredito em mais nada do que você diz. Por que, preto? Porque você já mentiu demais pra mim. Será, Carmen? Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Eu acho que foi por causa da tapioquinha. Agora você quer voltar, jurando amor pra mim. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez! Pela segunda vez lhe digo não. E é o Pop no São Francisco! Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você você fez do meu coração o que bem quis. O Pretinho. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Deixa abraçada, meu parceiro Edu da Ceasa. Tá por aqui com a gente pra viajar aqui no Pop Saudade. Bora, Edu! Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. Sonhei com você. Foi um sonho. Aqui no Pop Saudade! A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Vamos lá, família! Tudo se esvaiu quando eu acordei. Não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais. E é pop! Quero ter você. Volte, vai. Volte, por favor. Meu parceiro Franco e a Flaviana, pra viajar aqui no Pop Saudade, só de boa. Bora, Franco! Segura, garoto! Eu beijei você, eu lhe abracei. Amiga Artemia, Josi, você tá por ali com a gente também, curtindo, só de boa. E se minhas amigas pra viajar aqui no Pop, bora! Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. O preto é Carmen, rival do Pop é Kelly. Segura, mais velha guarda. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto. O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Aqui no Pop tem! Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta o Diogo, saudade. Olha, Diogo. Cadê a trilha do onde? Um coração pra fazer barulho, meu irmão. Acelerado. Ei, Bilu. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Pop. De desejo. Pop. Desejo louco de te amar. Aqui no São Francisco, no Curuçambá. Só está faltando você chegar. Logo mais no Migão, teu Pop Saudade, no Pato Macho e Marituba. E você é o nosso convidado especial. Cerveja Transbordante, a festa toda lá no Pato Macho. E um detalhe, ingresso até 18 horas, apenas R$5. Vamos lá! Segura, meu pop! O coração está acelerado. Ladrão pra lá. O meu corpo e o Lazul também está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Quanto tempo você já... Marcelo Tio Naldo dos Covardes da Saudade, já chegando junto com a gente pra curtir. Eliane, nosso casal raiz aqui do pop. Vamos lá! Coisa de louco de acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Vamos lá! Coisa de louco. Já temos abadás também, já vinda aqui do bloco, o arrastão das equipes do Pop Saudade. Já temos a badagem aqui com o meu parceiro Naldo dos Covardes. Você pode chegar aqui no Pop Saudade de Curio Seu, tá bom? Vamos lá. Como você fez a minha cabeça. E é o Pop, é o Pop. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Bora viajando! Vai! Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. E a família invadindo pra curtir São Francisco no Curuçambá. Coisa de louco, oh. Como você fez a minha cabeça. Essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Esse Pop Saudade é coisa de louco. Segura. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei, e até meu modo de vida eu modifiquei. São Francisco! E recebi de você uma bênção tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que esse negão tá lendo. Ama como eu sempre quis. Ah, ladrão! E posso até. Sei que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Tchau, perdeu. Adeus, adeus, meu antigo amor. consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Bora, Lua. E recebi de você uma deus não. Meu parceiro Emerson Pop Live chegando junto com a gente pra curtir. Meu parceiro Nandi do Maquinão tá na área. Um abraço, meu irmão. Ladrão pra lá. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Sinta-se à vontade, meu irmão. Sabe o que é nós? Que me respeita e me ama como eu sempre quis. 3D! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Perdeu, Playboy! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Abra o seu coração. Abra o seu coração. E deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. E é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar. Pop Saudade. Essa linda emoção. E é a emoção de amar. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive perto. Mas aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do Pop Saudade. Dentro do seu coração. Já estão aqui no Guru Samba. Pop Saudade. Já temos a Badash também. Aí do arrastão do Pop. Pra você. Aqui no Pop Saudade, meu irmão. Abra o seu coração. Tem meus copos personalizados, olha só. Deixe só o filé. Deixa logo um bubretinho. Eu tenho muito em mim. E é todo para lidar. Abaixando o cururu, macaxeira. E a diva tá na área. Um abraço. Vai desperdiçar. Meu patrão Edu da Ciesa tá por aqui. Essa linda emoção. É a emoção de amar. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance. Sempre estive perto. Mas você foi pra mim. Eu tenho. DJ Pretinho da Saudade. Alô, alô, quem está falando? Sou eu, que estou ligando. Por quê? Pra quê? Pra quê? Você me deixou chorando. E é o Papi! Amor. Pra dizer que eu te amo. Vamos lá, família! Será você? Pop! Não estou acreditando. São Francisco no Curuxambá. Que a paixão quebra o orgulho de um homem. Hoje eu voltei pra lhe fazer feliz. Você. Abre espaço no salão, que o casal xodó do Pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Bora, tio Pé, Hoje eu tô a fim de esquecer meu nome, meu irmão. Vamos lá! Deixa pra lá, deixa pra lá. Alô, alô, quem está falando? Sou eu. Sou eu, sou eu, que estou ligando. Por quê, pra quê, você me deixou chorando? Amor. Talino. Eu quero um abraço apertado, oh, águia de fogo. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos. Bora viajar no Curuçama! Toda sua doçura. E eu. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. E a volta do Assis Produção! Eu lhe darei minha vida e o meu coração e o mundo dinheiro. Aí o Diogo fala assim, Bretinho. Pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Já baixar meu parceiro Neguinho Brau, tá na área. Hoje curtindo pela primeira vez aqui no Curuçambá. Alô Neguinho Brau, um abraço do Pretinho. Os vagabundos de luz estão na área pra curtir. E a comitiva de Castanhal tá por aqui. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eita, Pretinho! Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. O Pretinho. Cada dia que isso passa, nosso amor aumenta sem poder parar. O Rivaldo Focop fala assim, Pretinho. Quando estou perto de ti, minha vontade é de eu te amo. Vamos lá, família! Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Viva Mar José e Josiane. Nosso amor é tão imenso que nem pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E o Pop! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, Márcia Fantástica, curtindo só de boa, a Saudade 3D. Eu te amo. Bora, Marcinha! Eu também te amo. E é o Pop! Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. Ronaldão fala assim: sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Aí fica só os pensamentos, né, Gleice? É. Pensamento. Arroz com galinha, couve frio. E dos momentos, a avó no vento, sussurra seu nome. Deixa pra lá, deixa pra lá. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Segura! Viva a esperança. Logo mais, domingão, tem Pop Saudade lá no nosso Clube da Saudade, no Pato Macho, em Marituba. Ingresso até às 18 horas, só R$5. Cerveja 3 por 10, a festa toda. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora. Mulher, te quero demais. Pop Saudade. Pop Saudade. Porque tenho algo especial. A super máquina do tempo. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Bora viajar com o Pretinho. Seu beijo molhado. Uou. Vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, luz do sol, eu é noite de boa. Quer viver? Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Atenção, DJ Neto, não chega aí com o Dodô do Rubi. Alô, Neto! Meu parceiro Dodô do Rubi já tá no circuito. E hoje ele veio comemorar o aniversário dele aqui no Pop Saudade. Alô, Dodô! Sabe quem é nós, garoto? Tudo entre a gente pode... Aniversário do Dodô do Rubi! Rubi! Da vida um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Alô, Pera! Melô do Paulão! Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Quem é, Rivaldo? Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Segura! Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O que estraga é o tal do ciúme, cara. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. Ai, meu coração! É paixão que me deixa em ciúma. Só mesmo apaixonar, eu não quero te perder. É paixão, é ciúme, é amor. Ninguém rouba minha flor. E o Pretinho? Eu morro de amor por você. Bora, negão, sabe que é nóis. Só pra começar no Curuçamba! Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. Ai, meu coração! É paixão. Tocar o melão do Bilu. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho, oh, oh, oh. Carente de amor é como eu estou. Alô, meu assistente, venha me fazer. Cadê o Bilu? Por favor. Ei, Bilu, quebra. Aniversariante da noite, já tá na área. Amiga Rosana. Bora, Rosana. Hoje eu vou torar teu redondo. Te seguro. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha. O parceiro Nando de Maquinão tá por ali com a gente também, curtindo no circuito. Emerson Pop Live tá por ali. Gatos namorando em meu quintal. Aqui. Meu casal Raiz, meu casal Xodó, Franca e Flaviana, segura! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor é como eu. Por favor, ei, meu assistente, quebra esse gelo. Vai me abandonar? Aristocrata, venha me arranhar, ser minha cara. exclusivo de qualidade. É com a Assis Produções.